Pedro Oli começando a música junto com o Lúcio Neto e Eduardo Ferreira. Eu acordo todo dia, eu adoro ver a luz do sol amanhecer. Eu adoro ver anoitecer da lua, e eu passo um dia sem me masturbar. Porque a masturbação faz você ficar ruim da cabeça, faz você ter pensamento ruim, faz você sexualizar tudo que você vê na sua mente, na sua frente. E eu não gosto de pornografia. Pornografia é uma das coisas mais repugnantes que existe no mundo. Ela faz você ter pensamento ruim, faz você sexualizar todo mundo que você vê na rua. E eu não gosto de pornografia. Tendo que servir a Deus, tendo que ser o Senhor e ser muito feliz, ser logo, ser fidelidade ao Senhor. Eu não gosto de masturbar, nunca mais vou masturbar na minha vida. Eu comecei quando tinha 12 anos, mas parei com 15. E eu não gosto disso, porque isso é muito ruim. É muito ruim, eu não gosto. Vou parar de masturbar, senão minha mente vai derrotar. Senão minha mente vai degenerar. Gosto de muito do Senhor. Gosto de Jesus Cristo, do Cristo Jesus. Eu gosto muito da vida sem isso, sem a promiscuidade na vida.